Fecheiro 112, capítulo 76. Maldito dinheiro. Fraser Ridge, junho de 1771. Eu estava sentada na cadeira de visitas do gabinete de Jamie, fazendo-lhe companhia a ralar raízes de sanguinária, enquanto ele se digladiava com as contas do trimestre. Ambas eram tarefas lentas e aborrecidas, mas podíamos partilhar a luz de uma única vela e desfrutar da companhia um do outro. E eu achava uma agradável distração ouvir as observações altamente criativas que ele dirigia ao papel sob a sua pena. Grandíssimo filho da mãe, murmurou. Olha só para isto, Sassenach. O homem não passa de um reles ladrãozeco. Dois chelins e três dinheiros por duas barras de açúcar e um bloco de indigo. Estalei a língua em solidariedade, abstendo-me de observar que dois chelins parecia um preço bastante modesto por substâncias produzidas nas Antilhas, transportadas por navio para Charleston e daí carregadas em carroças, pirogas, garupas de cavalos e a pé mais algumas centenas de quilómetros por terra, para serem finalmente trazidas à nossa porta por um vendedor ambulante que só seria pago ao fim de 3 ou 4 meses na próxima visita e que, de qualquer modo, provavelmente não iria receber em dinheiro vivo, mas talvez 6 potes de compota de groselha ou 1 quarto de carne de cervo defumada. Olha para isto, exclamou Jamie retoricamente, raspando o dedo por uma coluna de números abaixo e chegando ao final da coluna com um maligno golpe. Um barril de brandy a 12 chelins, 2 cortes de musselina a 3 e 10 cada. Ferramentas? O que raio quer o pequeno Roger com um vendedor de ferramentas? Será que descobriu um modo de tocar música numa enxada? Ferramentas, 10 e 6. Foi uma lâmina de arado, disse eu apaziguadoramente. Não é nossa. O Roger comprou-a para o Gordy Kisholm. Lâminas de arados eram de facto bastante caras. Tendo de ser importadas da Inglaterra, eram raras entre os pequenos fazendeiros das colónias, muitos dos quais se desembaraçavam apenas com sacholas de madeira e pás, com um machado e talvez uma enxada de ferro para limpeza do terreno. Jamie semicerrou os olhos, ameaçadoramente para os números, despenteando o cabelo com a mão. Sim, disse ele, só que o Gordy não tem 1 centavo. Não até a safra do próximo ano ser vendida. Então sou eu que estou a pagar os 10 e 6 agora, não é? Sem esperar por uma resposta, mergulhou de novo nos seus cálculos, a resmungar baixinho. Filho de uma tartaruga voadora, comedor de esterco. Sem nenhuma indicação se isso se aplicava a Roger, a Gordy ou à ferramenta. Terminei de ralar uma raiz e coloquei o resto numa jarra sobre a escrivaninha. Esta raiz tem um nome apropriado. O nome científico é sanguinária e o sumo é vermelho, ácido e pegajoso. A tigela no meu colo estava cheia de raspas úmidas, lodosas, e as minhas mãos pareciam que eu andara a estripar pequenos animais. Tenho 6 dúzias de garrafas de licor de cereja prontas, ofereci, pegando em mais uma raiz. Como se ele não soubesse. A casa inteira cheirara a xarope para a tosse durante uma semana. O Fergus pode levá-las a Salem e vendê-las. Jamie anuiu com a cabeça distraidamente. Sim, estou a contar com isso para comprar sementes. Temos mais alguma coisa para levar a Salem? Velas? Mel? Lancei-lhe um olhar incisivo. Mas deparei-me apenas com os tufos de cabelo enrolado no topo da sua cabeça, inclinada atentamente sobre os números. As velas e o mel eram um assunto delicado. Posso ceder alguns galões de mel, disse eu cautelosamente. Talvez 10. Bem, está bem. 12 dúzias de velas. Ele coçou a ponta do nariz com a ponta da pena, deixando ali uma mancha de tinta. Pensei que tivesses tido um bom ano com as colmeias, disse ele pacificamente. De facto, a minha única colmeia original tinha-se expandido e agora eu tinha 9 colmeias adjacentes à minha horta. Tinha obtido cerca de 50 galões de mel e cera de abelha suficiente para umas 30 dúzias de velas. Por outro lado, eu tinha em mente alguns usos para aqueles produtos. Preciso de parte do mel para o consultório, disse eu. É um bom unguento antibacteriano para feridas. Uma das sobrancelhas ergueu-se, apesar de manter os olhos na mistura para aves que estava a calcular. Pensei que atrairia moscas, disse ele, ou até ursos. Sacudiu a ponta da pena, eliminando a ideia. De quanto é que precisas, então? Penso que não vão aparecer assim tantos feridos no teu consultório para precisares de 40 galões de mel, a menos que pretendas untá-los da cabeça aos pés. Ri-me cautelosamente. Não, 2 ou 3 galões devem ser suficientes para os curativos. Digamos 5, deixando um adicional para fazer fluidos eletrolíticos. Ele ergueu os olhos para mim, as 2 sobrancelhas erguidas. Elétricos? Olhou para a vela, a chama bruxuleava na corrente de ar que entrava pela janela. E depois novamente para mim. A Brienne não disse que isso tinha algo a ver com luzes? Ou com raios? Ou lá o que é? Não. Electrólitos, disse eu, explicando melhor. Água com açúcar. Quando uma pessoa está em choque, ou demasiado doente para comer, ou tem diarreia, um fluido eletrólito sustenta o corpo, repondo os íons essenciais que se perderam na hemorragia ou diarreia, os sais e açúcares e outras coisas, que por sua vez atrai água para o sangue e restabelece a pressão sanguínea. Já me viste usar isso? Ah, é assim que funciona? O seu rosto iluminou-se de interesse e parecia prestes a pedir mais explicações. No entanto, viu a pilha de recibos e correspondência que ainda aguardavam por ele sobre a escrivaninha. Suspirou e pegou na pena outra vez. Muito bem, então, concordou. Fica com o mel. Posso vender o sabão? Anuí com a cabeça satisfeita. Tinha finalmente conseguido, com uma boa dose de cautelosa experiência, produzir um sabão que não cheirasse a porco morto, mergulhado em lexívia, e que não arrancasse a camada superior da epiderme, mas exigia óleo de girassol ou azeite em vez de sebo, ambos muito caros. Pretendia trocar o meu excesso de mel com as Índias Cherokee por óleo de girassol com o qual pudesse fazer tanto sabão como shampoo. Esses, por sua vez, obteriam excelentes preços em quase todo o lado. Cross Creek, Wilmington, New Bern, até mesmo em Charleston, se algum dia nos aventurássemos a ir tão longe. Ou assim pensava eu. Não tinha a certeza se Jamie concordaria em arriscar-se nesta empreitada. Levaria meses para se concretizar, ao passo que ele podia negociar o mel com lucro imediato. Mas se ele visse que o sabão daria muito mais dinheiro do que o mel puro, eu não teria dificuldade em fazer o que pretendia. Antes que eu pudesse explicar o projeto, ouvimos o som de passos leves no corredor e uma suave batida na porta. Entre, disse Jamie, endireitando-se. O Sr. Wemyss enfiou a cabeça no aposento, mas hesitou, olhando meio alarmado à vista das manchas vermelhas nas minhas mãos. Jamie fez-lhe um gesto amigável para entrar, com um piparote da pena. Sim, Joseph? Posso falar-lhe em particular, senhor? O Sr. Wemyss estava vestido informalmente em calças e camisa, mas alisara o cabelo claro e fino com água, indicando alguma formalidade na situação. Empurrei a minha cadeira para trás, pegando nos meus utensílios para sair, mas o Sr. Wemyss interrompeu-me com um breve gesto. Não, senhora, se não se importa, gostaria que ficasse. É a respeito da Lizzie, e eu gostaria da opinião de uma mulher sobre o assunto. Claro, recostei-me na cadeira novamente, as sobrancelhas erguidas com curiosidade. Lizzie? Então encontrou um marido para a rapariga, Joseph? Jamie largou a pena no pote na sua escrivaninha e inclinou-se para a frente, interessado, indicando um banquinho livre. O Sr. Wemyss assentiu. A luz da vela, tornando os ossos do seu rosto magro ainda mais proeminentes, aceitou sentar-se com um certo ar de dignidade, completamente em contraste com a sua atitude habitual de ligeiro embaraço. Creio que sim, Sr. Fraser. O Robin McGillivray veio procurar-me hoje de manhã para pedir que a minha Elizabeth fosse prometida ao seu filho, o Manfred. As minhas sobrancelhas ergueram-se ainda mais. Pelo que eu sabia, Manfred McGillivray vira Lizzie menos de meia dúzia de vezes e não trocara mais do que algumas palavras de cortesia com ela. Não era impossível que se tivesse sentido atraído por ela. Lizzie transformara-se numa jovem bonita e delicada e, embora ainda muito tímida, possuía maneiras muito educadas. No entanto, isso não parecia base suficiente para um pedido de casamento. Conforme o Sr. Wemyss falava, a questão tornou-se um pouco mais clara. Jamie havia prometido um dote a Lizzie, consistindo num pedaço de terras de excelente qualidade. E o Sr. Wemyss, livre do seu contrato de trabalho forçado, também tinha, como homem livre, a reivindicação de um terreno de 50 acres, do qual Lizzie era a herdeira. As terras do Wemyss eram adjacentes às de McGillivray e as duas juntas transformar-se-iam numa fazenda bastante respeitável. Evidentemente com as suas três filhas, agora casadas, ou adequadamente noivas, o casamento de Manfred era o próximo passo do plano maior de Uta McGillivray. Considerando todas as jovens disponíveis, num raio de 30 quilómetros de Ridge, ela escolhera Lizzie como a melhor possibilidade e enviara Robin para abrir as negociações. Bom, os Gillivray são uma família decente, disse Jamie criteriosamente. Enfiou um dedo na minha tigela de sanguinária ralada e pontilhou contemplativamente o mata-borrão, deixando uma fileira de marcas de impressão do dedo. Eles não têm muitas terras, mas o Robin ganha o suficiente para si. E o pequeno Manfred é um rapaz trabalhador, pelo que ouvi dizer. Robin era um armeiro, com uma pequena loja em Cross Creek. Manfred fora aprendiz de outro fabricante de armas em Hillsboro, mas agora ele próprio era um artífice qualificado. Ele levá-la-ia para viver em Hillsboro? Perguntei. Isso seria um forte golpe para Joseph Wemyss, embora certamente fizesse o que fosse possível para garantir o futuro da filha. Ele amava muito Lizzie. E eu sabia que a perda da sua companhia o atingiria profundamente no coração. Ele abanou a cabeça. O seu cabelo tinha secado e as madeixas louras começavam a ficar em pé, como de costume. O Robin diz que não. Ele diz que o rapaz pretende estabelecer os seus negócios em Hullam's Creek, desde que consiga abrir uma pequena loja. Eles viveriam na fazenda. Lançou um olhar de viés para Jamie. Depois desviou os olhos, o sangue a subir-lhe à sua pele clara. Jamie baixou a cabeça e ouvi-o trincar o canto da boca. Então era aqui que ele entrava na negociação. Hullam's Creek era um povoado pequeno, mas em expansão, ao pé de freiras Ridge, enquanto os Hullam, uma família quaker local, possuíam o moinho ali e a terra do outro lado do rio. Jamie possuía todas as terras no lado do Ridge. Até ao momento ele tinha fornecido terra, ferramentas e mantimentos a Ronnie Sinclair, Theo Fry e Bob O'Neill para a construção de uma tanuaria, uma oficina de ferreiro ainda em construção e um pequeno armazém geral. Todos em termos que nos proporcionavam uma participação eventual em qualquer lucro, mas nenhuma renda imediata. Se eu e Jamie tínhamos planos para o futuro, também Uta McGillivray. Ela sabia, é claro, que Jamie tinha uma estima especial por Lizzie e pelo seu pai, e que ele, com toda a certeza, faria tudo o que pudesse por ela. E isso, é claro, era o que Joseph Wemyss delicadamente perguntava agora. Jamie forneceria uma área a Manfred em Hullam's Creek como parte do acordo? Jamie olhou para mim pelo canto do olho. Ergui um dos ombros levemente, imaginando-se a delicadeza física de Lizzie entrara nos cálculos de Uta McGillivray. Havia muitas jovens mais fortes do que Lizzie e com melhores perspectivas para a maternidade. Mesmo assim, se Lizzie morresse no parto, os McGillivray tornar-se-iam mais ricos, tanto pelas terras do Dot como pela propriedade de Hullam's Creek. E as novas esposas não eram tão difíceis de arranjar. Acredito que algo possa ser feito, disse Jamie cautelosamente. Vi o seu olhar recair sobre o livro de contabilidade aberto, com as suas deprimentes colunas de números, e depois especulativamente sobre mim. Terra não era um problema. Sem nenhum dinheiro vivo e muito pouco crédito, ferramentas e material se-lo-iam. Formei os lábios e devolvi-lhe o olhar fixo. Não. Ele não ia colocar as mãos no meu mel. Ele suspirou e recostou-se na cadeira, tamborilando os dedos tingidos de vermelho ao de leve no mataburrão. Vou encontrar uma solução, disse ele. Mas o que é que a rapariga diz? Ela aceita o Manfred? O Sr. Wemyss pareceu ligeiramente duvidoso. Ela diz que sim. É um rapaz bastante simpático, embora a mãe, uma boa mulher, acrescentou apressadamente. Muito boa. Só é um pouco. Mas virou-se para mim, a testa estreita, enrugada. Não tenho a certeza se a Elizabeth sabe o que quer, madame, para dizer a verdade. Ela sabe que seria um bom casamento e que ficaria perto de mim. A sua expressão suavizou-se um pouco. Depois contraiu-se outra vez. Mas eu não a deixaria casar-se, só porque ela acha que eu estou de acordo. Olhou timidamente para Jamie, depois para mim. Eu amava muito a mãe dela, disse ele, as palavras proferidas de supetão, como se confessasse algum segredo vergonhoso. Ficou luminosamente ruborizado e baixou os olhos para as suas mãos magras que entrelaçara no colo. Compreendo, disse eu educadamente, desviando o olhar e limpando algumas raspas de sanguinária que tinham caído sobre a mesa. Gostaria que eu falasse com ela? Ficaria muito agradecido, senhora. Mais aliviado, ele levantou-se quase de um salto. Apertou a mão a Jamie fervorosamente. Fez-me repetidas mesuras e finalmente saiu, abanando a cabeça repetidamente e murmurando agradecimentos. A porta fechou-se atrás dele e Jamie suspirou, abanando a cabeça. Deus sabe que já é bastante complicado casar as filhas quando elas realmente sabem o que querem, disse ele sombriamente, obviamente a pensar em Brianna e Marsali. Talvez seja mais fácil, se não souberem. A única vela estava no fim, lançando sombras bruxuleantes no aposento. Levantei-me e dirigi-me à prateleira, onde ainda havia algumas novas. Para minha surpresa, Jamie levantou-se e veio juntar-se a mim. Estendeu o braço por cima do surtido de velas finas, parcialmente derretidas, e de velas novas, retirando a vela relógio bujuda que estava entre elas, escondida nas sombras. Colocou-a sobre a escrivaninha e usou uma das velas finas para acender. O pavio já estava enegrecido. A vela já fora antes usada, embora não estivesse muito gasta. Ele olhou para mim e eu apressei-me a fechar a porta. Achas que chegou a hora? Perguntei suavemente, voltando para o seu lado. Ele abanou a cabeça, mas não respondeu. Recostou-se um pouco para trás na sua cadeira, as mãos entrelaçadas no colo, observando a chama da vela relógio adquirir força e transformar-se numa luz forte e bruxuleante. Jamie suspirou e estendeu a mão para virar o livro de contabilidade para mim. Eu podia ver a situação dos nossos negócios demonstrada ali, a preto e branco, deplorável em termos monetários. Poucos negócios na colónia eram feitos com dinheiro. Praticamente nenhum a oeste de Asheville. Todos os fazendeiros das montanhas negociavam com troca de géneros e até ao momento os nossos estavam a correr muito bem. Tínhamos leite, manteiga e queijo para trocar, batatas e cereais, carne de porco e de cervo, legumes frescos e frutos secos, um pouco de vinho feito com uvas moscatel, nativas da região do outono anterior. Tínhamos feno e madeira, embora todos tivessem, e o meu mel e a cera de abelha. E acima de tudo tínhamos o uísque de Jamie, mas esse era um recurso limitado. Possuíamos 15 acres em cevada nova, a qual, salvo a chuva de granizo, incêndios florestais e outros fenómenos da natureza, por fim, seria transformada em quase 100 barris pequenos de whisky, que podiam ser vendidos ou permutados por um bom valor, ainda que completamente bruto e não envelhecido. Mas a cevada ainda estava verde no campo e o whisky não passava de um fantasma lucrativo. No entanto, tínhamos vendido ou usado quase todo o whisky pronto. É verdade que ainda restavam 14 pequenos barris da bebida enterrados numa pequena caverna acima da fonte do whisky. Mas aquele não podia ser usado. De cada destilação, Jamie separava 2 barris a serem religiosamente guardados para envelhecerem. O barril mais velho, nesta reserva, tinha apenas 2 anos de idade. Ficaria lá por mais 10 anos, se Deus quisesse, para emergir como ouro líquido e quase tão valioso como o sólido. Entretanto, as necessidades financeiras imediatas não iriam esperar 10 anos. Além da possibilidade de uma loja de armas para Manfred McGillivray e um modesto dote para Lizzie, havia as despesas normais da lavoura, da criação de animais domésticos e um plano ambicioso de fornecer arados a cada arrendatário, muitos dos quais ainda trabalhavam a terra à mão. Para além das nossas próprias despesas, havia uma obrigação muito pesada. A maldita Leary Mackenzie, que o diabo a carregue, Fraser. Ela não era exatamente uma ex-mulher, mas também não deixava de ser. Julgando que eu me fora embora para sempre, se na verdade não estivesse morta, Jamie casara-se com ela, sob a insistência da sua irmã Jenny. Rapidamente o casamento provou ter sido um erro, e com o meu reaparecimento, procurou-se uma anulação para alívio relativo de todos os envolvidos. Demasiado generoso, Jamie concordara em pagar uma grande soma em dinheiro para a sua subsistência anual, além de um dote para cada uma das suas filhas. O dote de Marsali estava a ser pago gradualmente em terras e whisky. E não havia nenhuma notícia do casamento iminente de Joan. Mas estava a chegar a época de mandar o dinheiro para manter Leary e nós não o tínhamos. Olhei para Jamie, que meditava, taciturno, com os olhos semicerrados por cima do nariz comprido. Não me dei ao trabalho de sugerir que deixássemos Leary pedir uma licença para mendigar e fosse pedir esmolas pela paróquia. Independentemente do que ele pessoalmente pensasse da mulher, considerava responsabilidade sua e ponto final. Eu supunha que pagar a dívida em barris de peixe salgado ou sabão de lexívia tampouco fosse uma opção. Isso deixava-nos três alternativas. Podíamos vender o whisky do esconderijo, embora fosse uma grande perda a longo prazo. Podíamos pedir dinheiro emprestado a Jocasta. Possível, mas extremamente desagradável. Ou poderíamos vender outra coisa. Vários cavalos, por exemplo. Um grande número de porcos. Ou uma joia. A vela queimava intensamente e a cera em redor do pavio já derretera. Olhando para baixo, para a poça transparente de cera derretida, eu podia vê-las. Três pedras preciosas, escuras, contra o pálido cinzento dourado da vela, os seus tons vívidos subjugados, mas ainda visíveis na cera. Uma esmeralda, um topázio e um diamante negro. Jamie não lhes tocou, apenas as fitou. As espessas sobrancelhas castanho-avermelhadas, franzidas em concentração. Vender uma pedra preciosa na colonial Carolina do Norte não seria fácil. Provavelmente iria requerer uma viagem a Charleston ou a Richmond, mas podia ser feito e resultaria em dinheiro suficiente para pagar a Leary, além de cobrir as demais despesas crescentes. Mas as pedras preciosas tinham um valor que transcendia o dinheiro. Era uma moeda de viagem através das pedras, proteção da vida de um viajante no tempo. O pouco que sabíamos sobre a perigosa viagem baseava-se amplamente nas anotações que Gaylis Duncan fizera ou no que ela me dissera. Gaylis alegava que as pedras davam a um viajante não só proteção contra o caos naquele espaço indizível entre as camadas do tempo, mas alguma capacidade de navegar, ou seja, escolher a época em que se deseja emergir. Movida por um impulso, voltei à prateleira e na ponta dos pés tateei em busca do embrulho envolto em couro, escondido ali nas sombras. Estava pesado na minha mão e eu desembrulhei-o cuidadosamente, colocando a pedra oval na escrivaninha ao lado da vela. Era uma grande opala, o seu núcleo incandescente revelado dentro de uma matriz de pedra amortecida pelo entalhe que cobria a superfície. Uma espiral, um desenho primitivo da serpente que come o próprio rabo. A opala era propriedade de outro viajante, o misterioso índio chamado Dente de Londra. Um índio cujo crânio exibia obturações de platina nos dentes. Um índio que parece ter falado inglês noutra época. Ele chamara àquela pedra o seu bilhete de regresso. Portanto, parecia que Gaylis Duncan não era a única a acreditar que as pedras preciosas possuíam algum poder naquele terrível lugar, entre uma época e outra. 5, segundo a bruxa, disse Jamie pensativamente. Ela disse que eram necessárias 5 pedras? Ela pensava que sim. Estava uma noite quente, mas a penugem no meu maxilar arrepiou-se à ideia de Gale e Duncan, das pedras e do índio que eu encontrara numa encosta escura, o rosto pintado de negro da morte, pouco antes de eu encontrar o Opala e o crânio enterrado com ela. Seria dele o crânio que nós enterramos com as obturações de platina e tudo isso?